Consolador, que é consolador. Há um só Deus, sou o dominador, sou o amigo, sou o amor. Alma só fé, sou uma luz, sou o que é santo, seu nome é Jesus. Há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito que é consolador. Oh,